Essa é nossa, meu parceiro guerreiro, o melhor de Sergipe. Fechou a porta pros meus sentimentos, mas senti saudade a todo momento. Me liga perguntando se eu tô bem, se já tô com outra ou se sair com alguém. Eu não consigo entender, não sei se cê não quer ou se cê vai querer. Larga dessas maluquices, se for pra ir vai logo. Deixa de idiotice, deixa de idiotice. Vou parar de sentir ciúmes, vou parar de sentir ciúmes. Pra que ciúmar se você não me assume? Pra que ciúmar se você não para de sentir ciúmes? Para de sentir ciúmes. Pra que ciúmar se você não me assume? Pra que ciúmar se você não me assume? Portal do Arrocha. Não sei se cê não quer ou se cê vai querer. Larga dessas maluquices, se for pra ir vai logo. Deixa de idiotice, deixa de idiotice. Vou parar de sentir ciúmes, vou parar de sentir ciúmes. Pra que ciúmar se você não me assume? Pra que ciúmar se você não para de sentir ciúmes? Vou parar de sentir ciúmes. Pra que ciúmar se você não me assume? Pra que ciúmar se você não me assume?